Givanildo Costa, comunicando. Não é bastante apenas existir? Não é bastante apenas dizer? Eu ganho o suficiente para viver e sustentar minha família. Faço bem meu trabalho, sou bom pai, sou bom marido, vou sempre à igreja. Tudo isto é excelente, mas você deve fazer algo mais. Procure sempre fazer algum bem em algum lugar. Cada pessoa deve, à sua própria maneira, esforçar-se por tornar o seu próprio eu mais nobre e perceber o valor de sua própria verdade. Você deve dedicar algum tempo aos seus semelhantes. Faça algo, embora pequeno, por aqueles que precisam de ajuda humana, algo pelo qual você não receberá pagamento algum, salvo o privilégio de fazê-lo. Lembre-se, você não vive no mundo só seu. Seus irmãos também vivem aqui. Nesso fitias nur existe. Nesso fitias dire, migain stion quio suficias por vivi, cae subtene mian familia. Mi faras boni mian laboro, mi estas bona patro, mi estas bona edzo, mi iras tian al pregeio. Tio estas bonega, sed vi devas fari ion pli. Coplodo tian fari ian bonan ie. Tio homo devas lasso sian propa maniero, clopodi igi sian propan mion, plivona, cae percepti la valoron de sia propa vero. Vi devas dedici ion da tempo al viae similuloi. Faro ion, qui bancan malgrandan por tiui, quiui besonas homan helpo. Ion proti, porquio, vi ricevus pagon nenia, crom la privilegio de infare. Memoro, vine vivas en mondo nur via. Viege fratoi, ancao vivas tieti. Faça o bem, texto concebido pelo médico e humanista alemão Albert Schweitzer, publicado no boletim Comunicoi da Associação Editora Espírita Francisco Bandeira Lorenz, em Esperanto. Faro la bona, verkita texto de la germana curatisto kai humanisto Albert Schweitzer, publicigita en la bulteno Comunicoi de la eldona espiritisma asocio Francisco von Müller-Lores Esperantolingve. Está entrando no ar Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa. Esse bonantago, né? Bonantago, alvitivo, que o escutas bem. Minha cara cleve, tive fartas boni, cara, a família fartas boni. Esse rodil vídeo, nem plu esses Valdeci. Hoje é você, né? Valdeci hoje não tá podendo trabalhar. Por aqui, naturalmente, é claro. Isso, meu caro amigo Nelson, que está aqui trabalhando, participando. Ele que está no estudo melhorando. Bonantago, senhor Nelson. Saluto, minha cara. O Nelson Tech, já tá começando a falar em Esperanto. Minha cara, biquíni, cheia, Cíntia, tive fartas boni. Boneguesse, hoje a nossa amiga Cíntia, que está no telefone 3386-1400 para você, hein? Para você participar, não deixe de participar. Enfim, nós começamos, estamos começando o nosso Esperanto a Língua da Fraternidade para toda a humanidade. Isso, olha aí, claro, nós estamos usando a internet. Aquele abraço para a nossa equipe, para o meu amigo Renan Retmanek, que hoje gravou com sua voz melodiosa, junto com o nosso queridíssimo Claudio Soares. Olha, vocês vão gostar do nosso noticiário. Aquele abraço para o meu amigo João Manso, em sua Teresópolis, que hoje ele não pôde participar em função de um impedimento, mas a semana que vem vai estar por aqui, naturalmente. Também a minha amiga Julieta Dulce. Cada vez que eu digo isso, ela fica pra lá de é enrobecida quando eu digo, é a voz, uma das vozes maviosas da Rádio Rio de Janeiro. Já não estou mais dizendo que é a voz mais maviosa, uma maviosa. Uma daquelas maviosas da Rádio Rio de Janeiro. Aquele abraço, jovem. Ela que está lá em Cascadura, na Sociedade Lores, trabalhando. Aquele abraço, jovem, que é escritora, narradora, palestrante, nossa, é muita coisa. E também mais que eu vou mandar, aquele abraço pro meu amigo, é, o meu queridíssimo amigo, ele disse que é meu filho. Pois é, sabia disso, meu jovem? É, o Fabiano, pois é, da vida passada, dessa vida não. Mas, claro, é um prazer, se fosse verdadeiramente o nosso filho, o meu amigo Francisco e a nossa amiga Regina Zipa, olha que história é essa, os pais são nós. Naturalmente, é claro. Eles são os filhos de vidas passadas, de vida, quem sabe, das vidas anteriores. O meu amigo Fabiano Henrique, ele que a cada semana se esmera, é uma maravilha. E aquele abraço para todo mundo que nos escuta, para os ouvintes, para Ide Gomes, que nos visitou a semana, Ide Gomes dos Santos, que mora lá onde? No Recreio, que frequenta a Sociedade Espírita Maria Angélica, lá no Recreio. Aquele abraço, jovem. Para os participantes lá do Encontraste, que aconteceu no último domingo, lá em Engenheiro Leal, que tivemos tanta gente que conhecemos. Que prazer, hein? Então, de parabéns, companheiros daquela atividade, junto aos companheiros em Engenheiro Leal, né? Lá na Sociedade Suburbana, não consigo lembrar agora, é um núcleo de companheiros espíritas que tem vários núcleos em várias partes da nossa cidade, inclusive no estado, né? Que fizeram um trabalho excelente, que é a União Suburbana Espírita, se não estou enganado o nome. Meus parabéns. Aquele abraço para o Ézio, o Ézio que faz parte de lá. Para o Cleto, que é lá de Miguel Couto, mas estava presente, que nós conhecemos de algum tempo. A Vera Reis, que é do Leão Denis, que estava presente também. O Sebastião do Tepo, que estava lá presente também, um amigo Sebastião. O Eduardo, que é também, que é campeão pan-americano, olha aí, campeão pan-americano de Karatê, no movimento, que é um companheiro espírita, que estava lá presente também, ele e sua família. Para o Wilson, meu amigo Wilson também, que é lá da União Suburbana também. Para Clícia, e o meu amigo Devanil, a Clícia, que é a esposa dele, e todos aqueles companheiros que estiveram presentes, inclusive a nossa Natasha, como sempre, apresentando muito bem. Para todo mundo, aquele abraço. E não poderia jamais deixar de enfatizar uma instituição que tem pelo mundo afora, né? É a Socio de Esperantisto e Handicapuloi, que fica na cidade de Pardubice, na República Tcheca. Associação de Companheiros Esperantistas Deficientes Visuais, que faz um trabalho extraordinário, que é divulgando o Esperanto junto aos companheiros deficientes físicos, né, que tem as várias braços dos companheiros que são deficientes físicos e que usam o Esperanto para que possa intercambiar suas ideias, todas as suas atividades mais diversas pelo mundo afora usando o Esperanto. E você, vai participar com a gente? Começa a participar, porque assim nós temos aqui, meu jovem técnico. Responda se você é capaz. E vocês são capazes? Como são capazes? A semana passada nós tivemos vários acertadores, né? Fizemos a pergunta, quantas vogais existe nesta palavra em Esperanto? Demos a palavra Brasilo e a correta resposta foi a letra C, com 3 vogais. E tivemos vários companheiros participando. E no sorteio nós tivemos o nosso companheiro, a nossa companheira Sandra, lá de Santíssimo, que foi a agraciada. Sandra, o seu DVD estava lá, do meu queridíssimo amigo, concebido pelo nosso amigo José Corsino, está na cooperativa ali aguardando. Não deixe de ir lá não, Sandra, estamos aguardando a você. Porque a pergunta pois é a seguinte, valendo, hein? Valendo um CD de música de criança em homenagem ao mês da criança, que é o mês de outubro. A pergunta é a seguinte, pessoal, atenção, hein? Nome de um país asiático em Esperanto. Nome de um país asiático em Esperanto. Na opção A, Bolívia. Na opção B, Cuba. Na opção C, Tinio. Pois é. Nome de um país asiático em Esperanto. Será que é na opção A, Bolívia? Será que é na B, Cuba? Ou será que é na C, Continio. Será que é A, será que é B, será que é C? Valendo, hein? Valendo um CD. É, um CD com música de criança, todo ele em Esperanto, cantado pelo meu amigo Flávio Fonseca e a nossa amiga Cristina, lá de Brasília. Tá uma maravilha, porque assim nós estamos aqui, meu jovem técnico. A música de hoje. Alô, Givanildo, alô, amigos, aqui Fabiano Henrique para apresentar mais um lançamento da música esperantista. Há algumas semanas lançamos no Brasil o CD Duon Voce Tut Core, do cantor italiano Manuel Rovere. Naquela oportunidade ouvimos a faixa intitulada Manuela. De lá para cá entramos em contato pela internet com o cantor e já podemos anunciar para as próximas semanas uma entrevista exclusiva com ele. No programa de hoje vamos ouvir a faixa Penso Primi, versão de Hura, da compositora mexicana Maria Grever. Manuel Rovere fala do público a que se destina esta gravação. Estas tre bella, tu vere? Cai tu canto placas multege alla virinoi. Ele disse que é uma música belíssima e que agrada muito às mulheres e a todos em geral. Sobre a versão em Esperanto, assim ele se expressou. Quelcae ŝanĝoj estas, sed ne en la senco, en la signifo. Mi sukcesis trovi kelkajn pli bonajn vortojn, tamen kompreneble ĝenerale la teksto estas tre tre simila al la origina, al la itala almenaŭ. Há algumas diferenças quanto ao original, mas não no sentido. Ele conseguiu encontrar melhores palavras, mas no geral o texto é bem parecido com o original, pelo menos com a versão italiana. Então, com vocês, Manuel Rovere interpretando a canção Penso Primi. Se neniu volas crei che mi amas vin, estas nur char mi neniam enamigis. Mi mem surprizigas kiam mi constatas che vere tre profunde mi ŝanĝiĝis. Celo mia estas nur apud vi resti, kaj mi devas miajn emojn moderigi. Dum momentoi ciam mia granda sento min igas jalusa per il viroi circa uvi. Penso primi, sen hesite ca intense, iem per corpe, iem per mense, quasau estus mi cum vi. Rigardu min per oculoi viai belai, foie trompai amostelai, same mi shategas vin. Amu min, forte kiel amantino, kiu gis la vivo fino, tute offer donas sin. Kissu min, kissu mian tutan hauto, char eblas tuŝi il cielon dirinte nur simple jes. Volas credi che mi amas vin, estas nur char mi neniam enamigis. Mi mem surprizigas kiam mi constatas che vere tre profunde mi ŝanĝiĝis. Celo mia estas nur apud vi resti, kaj mi devas miajn emojn moderigi. Dum momentoi ciam mia granda sento min igas jalusa per il viroi circa uvi. Penso primi, sen hesite ca intense, iem per corpe, iem per mense, quasau estus mi cum vi. rigardu min per oculoi viai belai foie trompai amostelai same mi shategas vin amu min forte kiel amantino tiu gis la vivo fino tute offer donas sin kissu min kissu mian tutan hauton char eblas tusci il cielon dirinte nur simple yes Estas são as manchetes do Plantão Esperantista de hoje. Mais uma biblioteca recebe livros da Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Novo esquema de transmissões em Esperanto da Rádio Havana, Cuba. Encontro Esperantistas da Zona Oeste do Rio de Janeiro em novembro. Baixada Santista vai realizar o Pré-Esperanto 2011. Um giro pelo movimento esperantista. Lançado o projeto de filme sobre a vida do criador do Esperanto. Detalhes dentro de alguns minutos no Plantão Esperantista. Comunicando Givanildo Costa. Que isso, menino? Gostaram? É, pois é. Maravilha, não? Pois é, o Manuel Romeri, lá da Itália, cantando pra vocês. Vocês gostaram? E nós gostamos profundamente. Mas participa com a gente, quero que você diga. Nome de um país asiático em Esperanto. Na letra A, será que é Bolivio? Será que é na B, Cubo? Ou será que é na C, Tinio? Será que é A? Será que é B? Será que é AC? Olha só, é um CD em homenagem à criança, o mês de outubro, pra você, todo ele cantado com música de criança pra você, não deixa de participar. Olha só, diz pessoal, será que é A? Será que é B? Será que é AC? Sei não, sei não, sei não, porque é o seguinte, nós temos o quê, meu jovem técnico? Entrevista. E mais uma vez nós estamos no nosso congresso, aqui no 46º Congresso Brasileiro Esperanto, também junto com o Congresso Pan-Americano e também o Congresso do Jovem Esperantista Brasileiro. Está aqui à minha frente Alberto Fernandes Calienes, ele que é o presidente da Associação Cubana de Esperanto, ele que é o coordenador da Comissão Americana para a Associação Internacional de Esperanto, ele que fala o alemão, o inglês, o espanhol, ele disse agora há pouco que prefere falar o esperanto. Cara, que é grande plesuro com o vinte, né, cara? Oh, la plesuro essas minhas, dankon. Kai, que maneira de vir de esperantista? Como você se tornou esperantista? Não, essas facto tio ocasis em laiaro 1979, minha sistec sepiara, em Havano mi vidis anonceton em Vespera Gazeto, kai me interessigis pri tiu lingvo internacia. En tiu tempo mi jam lernis vespere la anglan, mi iris al biblioteco en Havano, kie oni organizis kurson por interesitoj, kaj mi tre surprizigis, kiam alveninte mi trovis tie amason da homoj, kelkaj centoj da personoj, kiuj dum tiuj jaroj, sepdek naŭ kaj komence de la okdekaj jaroj, en Kubo aparte interesiĝis pri tiu internacia lingvo Esperanto. Mi estas membro fondinto de Kuba Esperanto-Asocio, kune kun aliaj gekolegoj, kiuj ancora tre active rolas en la Esperanto movado Cuba kai internacia. Ele disse que tinha 17 anos, né? E em 1979 teve contato com o Esperanto. Então ele disse que em 1990, né? Ele vendo também, já houve o interesse dele com relação ao Esperanto. Em 1990, ele vendo toda aquela manifestação do Esperanto, isso chamou a atenção. Ele que já vinha estudando, tinha estudado inglês à noite, né? E hoje ele, no movimento, momento participando com a gente agora no nosso Congresso Brasileiro. Que é isso via imprensa, opinia Brasília Congresso? Qual é a sua impressão do Congresso Brasileiro? Vi que você é representante de Universal Congresso Associo, Universal Associo de Esperanto, né? Qual é a sua impressão sobre o movimento brasileiro? E também você que também é representante da Associação Universal de Esperanto. Por mim, cubano, por cubano em geral, Brasil, essas ravalando, essas minha unua foio, em Brasil atero, me conatigis num com tre eta parto de la grande urbo São Paulo, cae minha impresso essas necredeble positivae. Ele está dizendo que para ele e para os cubanos o Brasil é o país de sonhos. E ele em contato aqui com São Paulo, pela primeira vez, em pequena parte aqui de São Paulo, chamou a atenção, impressionou ele. Cara, relate ao Esperanto em Cuba, onde se é que lá registraram muita pouca Esperanto. Cai do tio procedo, muito relevas na movada do dia, nós sabemos que o governo cubano muito tem apoiado o Esperanto. Isso tem feito com que exista um progresso, exista um interesse cada vez maior pelo Esperanto em Cuba? Vipravas, minha associo, essas em relato com o Ministério da Agricultura da República Cuba, minha projeto, essas simples, minha instruas lingvon, que es celo, esa es la natura interhoma comunicado. La lernado de fremda y lingvoi, esa es tre interesa fenomeno, char quiam homo lernas la unuan fremdam lingvon, esa es psicologie pli bone preparita por la asimilado de dua fremda lingvo. Kai se vi pensas que per tiu maniero, do exemple la junularo povas ocupi la liberan tempon, en dum la lernado de lingvo kiu faciligas la internacia en contacto en kai samtempe donas bason por la lernado de plia e fremda lingvo mi creas que nur per tiu argumento valoras la penon apogi subteni la laboron de la Esperanto Asocio en la tuta mondo. Ele diz que existe uma relação entre que a Associação de Esperanto de Cuba tem contato direto com o Ministério da Cultura e que ele, segundo o ponto de vista dele, acha que no contato com a língua estrangeira, que isso faz com que o próprio Esperanto venha facilitar nesse aprendizado da língua estrangeira. Esse é teu, cara, que ela homo que o lernes Esperanto multipli li e si es bone la frenda língua? Absolute, yes, vi pravas. Penso que tio que Esperanto proyecto de internacia lingvo, do planita construita lingvo, por nomi gin tiel kiel lingvistoi, emas nomi la lingvo en Esperanto, donas vason por lernado de gramatica elemento, e de la tuta teorio de gramatico, kai kiam homoi havas tiun tre regulan sistemon por la comenzo, kai assimilas tion, povas paroli, reprodukti strukturojn en tiu lingvo, poste estas pli facile lerni aliajn lingvojn. Ele diz que o Esperanto, por ser uma língua planejada, muito facilita com respeito a toda uma adoção mental, de modo geral, com relação a outras línguas. Diz que a língua planejada facilita, portanto, o aprendizado de outras línguas. Essas teorias, cara? Tudo certo, tiel, yes. Cai nem esperto pri tio, ancau cum infanoi, esas tre interesa. Anstatau instrui la anglan lingvon unue al tiui infanoi, oni instruas Esperanton, dun certa tempo. Infanoi ludas, infanoi lernas novain vortoin, set infanoi ancau povas interchangi, exemple designajoin, cum infanoi de lerneioi el tre malproximae landoi. Ciam tiui infanoi, kiui jus eclernis tiun lingvon, vidas que tio kion ili comunicas funkcias, que homoi comprenas ilin, kai que ili comprenas tiuin homoin el fremdaj landoj kai kulturoj, tiam ili entusiasmiĝas, ili interesiĝas pri lernado en tute alia natura maniero. Ele diz que vê isso junto às crianças, né? Onde ele utiliza o jogo, onde ele utiliza os diversos situações com relação à criança, no trabalho com a criança, isso facilita de modo geral. Quem era a Itzias, que vice-representante de América Comissiono, esses homens que os órgãos pri América Ativetso, né? Do significa anco que vi esse treligita ao Americo, né? Compreende? Estou dizendo para ele que ele é o representante dessa comissão americana, né, para a Associação Internacional de Esperanto, portanto, há toda uma ligação dele com a América. Kai, me falasse que pediram iam para ti, né? Gostaria que você dissesse alguma coisa sobre esse teu contato, você como responsável para as atividades para a América, representando a Associação Universal de Esperanto. Do en tiu ĉi kongresego okazanta en San Paulo ĉeestas reprezentantoj de pli ol dek amerikaj landaj asocioj. Do ekzistas ankaŭ reprezentantoj de landaj asocioj el aliaj kontinentoj, sed nia laboro fokusiĝas ĉefe al la amerika agado, al la agado por Esperanto en tiu ĉi grandega kontinento, de Kanado ĝis Argentino kaj Ĉilio. Ni profitas la okazon, ke ni troviĝas en Brazila tero, la lando kiu havas la plej fortan, la plej evoluintan movadon por Esperanto en ne nur en nia regiono, sed ankaŭ estas inter la unuaj en la tuta mondo por interŝanĝi spertojn, utiligi sinergie la atingojn de diversaj landaj asocioj, tiel ke ni povu fari same en aliaj landoj. Ni ankaŭ havas interesan fakton ĉi tie: multaj landoj en nia regiono parolas la saman lingvon, la hispanan. Kaj inter hispanparolantaj landoj do la asocioj de Esperanto de tiuj hispanparolantaj landoj povas ekzemple utiligi la saman informmaterialon, la samajn lernolibrojn, la samajn vortarojn. Ni ne povas dependi ĉiam de Eŭropo aŭ de aliaj mondopartoj. Ni povas fari multon ĉi tie en la kontinento mem. Tio estas unu el la celoj: lerni el la brazilanoj, kion faris dum tiom multaj jaroj Brazilo, kaj utiligi la spertojn ankaŭ de aliaj landoj por pli rapidigi la manieron en kiu Esperanto evoluas en nia kontinento. Ele está dizendo que o Brasil, que essa experiência do Brasil, do Esperanto no Brasil, deveria ser, inclusive, esse instrumento de experiência para outros povos. E diz que na América, não só na América, mas como no mundo, é o país onde se fala, onde tem um contato com o Esperanto muito grande. E que essas atividades precisavam ser muito consideradas. Ele diz que desde o Canadá, a Argentina, precisava-se, portanto, cada vez mais esse contato com essa experiência do Brasil. Esse é o cara? Tudo certo, é tiel. Cara, aqui é uma grande presura para o convite, né? Que me tre laudas aloea por Harvey Roman, que ele vi, representante Unia. Eu estou dizendo, estou enaltecendo a OEA, Associação Internacional de Esperanto, por ter um companheiro tão ativo, tão ligado ao movimento da gente, né? Que me esperas que ali oportunos, ali oportuno, ali multipli parolos, que detalhe, discuto, que república, que depois. Dizendo que em outra oportunidade a gente espera muito mais falar, muito mais entrevistar, muito mais dizer. Via lasta parvor, vorto, né? Relata lá de teu congresso. Tchar me diz se eu ali esperantista, diz, pode vir bolas que me morto, lasta e vorto. Dizendo algumas pessoas de machuca com relação ao nosso congresso, porque eu não fico pensando que nós queremos que ele vá morrer lá que seguir. No, tiu ĉi congresso estas mirinda okazaĵo. Estis tiom da prelegoj ĝis nun, morgaŭ estas ankoraŭ prelegoj. discutoi, ne formalai conversazioi sur la corridoroi, comunai mangioi, festoi, do esas ec kino festivalo, en tiuci congresego o casas por la unua foio, kino festivalo en Esperanto. Do ni esas tre contentai povi partopreni tiunci congresegon, kai mi credas che mi dividas tion cum aliai gecolegoi el plurai landoi qui visitas Brasilon, qui sentas sin ancao heime. Mi desiras al vi, alla teamo de Radio Rio de Janeiro, 1400 kilohertzoi, la dissendanto de fratezzo, cion bonan, cae coran dankon pro la eblezzo directi mia in saluto en cae mia in vorto en alla auscultantaro. Está maravilhoso com o congresso, com tanta novidade, com palestras, com situações festivas, com bate-papo no corredor, com todo um processo do congresso de modo geral. Está também agradecendo a Rádio Rio de Janeiro, desejando felicidade. Sede, diro via em Vortoincho, né? Por fim, em Afero, Hispane, que é tui-tui em Esperanta Língua. Eu duvido que ele fala, posso dizer, a saudação final. Em espanhol, né? E também em esperanto, e logo a seguir nós traduziremos. Bueno, para todos los oyentes de Radio Rio de Janeiro, en 1400 kHz, la emisora de la fraternidad, muchas felicidades, muchas gracias también por la oportunidad de dirigirnos a ustedes. Mi deciras a la auscultanto de Radio Rio de Janeiro, la disendanto de Fratezzo en 1400 kHz, cion bonan kai felicion en la tuta vivo. Ele está desejando a Rádio do Rio de Janeiro, seus ouvintes, felicidades e que tudo que se faça, que a Rádio faça, que eu só agradeço a todos. Cara, diz ali a oportunidade, esperando tudo, né, cara? Tudo certo. Corandanco. Exatamente. Ele está dizendo que eu estou agradecendo, muito obrigado, e até outra oportunidade de escolher de Almeida, dizendo muito obrigado. E nós terminamos mais uma entrevista no nosso congresso, no 46º Congresso Brasileiro de Esperanto, junto com o nosso queridíssimo Alberto Fernandes Galienes, ele que é presidente da Associação Cubana de Esperanto e coordenador da Comissão Americana para a Associação Universal de Esperanto, que coordena o movimento em escala internacional. Felicidade, alegria, cultura, boa música, conteúdo e informação. Comunicando, Givanildo Costa. Pois é, Gustavo, que maravilha, hein? Coisa legal, olha aí, hein, Esperanto? Pois é, por isso que a Erin Piatekski, ela que é dos Estados Unidos, falou: eu me sinto parte de uma comunidade mundial. Você não se sente assim também? Eu também sinto assim. Então diz pra gente urgentemente que você fale naturalmente nome de um país asiático em Esperanto. Será que é opção A? Bolivio? Será que é na B? Cubo? Ou será que é na C? Tinio? Será que é A? Será que é B? Será que é C? Valendo, um CD só de música infantil pra você. Passe, porque essa aqui nós temos o quê, meu jovem técnico? Está no ar Esperanto, a língua da fraternidade. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Lançado o projeto de filme sobre a vida do criador do Esperanto. Um oferecimento da Liga Brasileira de Esperanto. Plantão Esperantista. Mais uma instituição pública recebe livros da Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Desta feita, a beneficiada foi a Biblioteca Municipal de Conceição de Ipanema, em Minas Gerais. Foi enviado um pacote contendo 10 obras didáticas e literárias escritas em Esperanto e em português. Desde julho de 2001... a Cooperativa Cultural dos Esperantistas doou mais de 1.200 livros a 104 entidades brasileiras e 12 estrangeiras. A iniciativa faz parte da campanha O Esperanto nas Bibliotecas, coordenada por Aloysio Sartorato. A Rádio Havana Cuba pôs no ar seu novo esquema de emissões em ondas curtas em Esperanto. Para a América do Norte, o programa é transmitido às 4 da manhã, no horário de Brasília, na frequência de 6.010 kHz. Para as Américas do Sul, Central e do Norte, a transmissão começa ao meio-dia, em 11.760 kHz. Para o continente sul-americano, a irradiação tem início às 7h30 da noite em 15.370 kHz. Está marcada para o dia 27 de novembro, 24º Encontro Esperantistas da Zona Oeste do Rio de Janeiro. As atividades vão das 9 da manhã à 1 da tarde no Colégio Francisco de Assis, localizado na Avenida Santa Cruz, 980, em Realengo. A cantora Natasha Mequena fará uma apresentação especial. A organização está a cargo da Confraternização Esperantistas da Zona Oeste. Baixada Santista vai realizar o Praia Esperanto 2011. Detalhes com Julieta Dulce. Acontece nos dias 22 e 23 deste mês o evento Praia do Esperanto. O encontro terá lugar em São Vicente, na Baixada Santista. A organização está a cargo da equipe do site Fatsila Vento. Segundo os organizadores, os visitantes vão assistir a debates, atividades em grupo. Segundo os organizadores, os visitantes vão assistir debates e atividades em grupo, além de palestras curtas e participativas em Esperanto Simples. Entre os palestrantes estão José Lunazzi, Emílio Cid, José Tenório e Túlio Flores. As atividades serão realizadas no Hotel Mosteiro, situado na Rua Luiz Vaz de Camões, 150, São Vicente, São Paulo. Para o Departamento de Esperanto, Julieta Dulce. Um giro pelo movimento esperantista. A editora Lorenz lançou a Agenda Bilingue 2012. Discos salvos do incêndio estão sendo vendidos a preços reduzidos pela gravadora esperantista Vinil Cosmo. Entre os dias 27 de dezembro e 2 de janeiro, acontece no Castelo de Granilon, na França, a festa esperantista de fim de ano. O artigo sobre o livro Pai Nosso é o destaque do mês da coluna A Feb e o Esperanto da revista Reformador. Pensou em falar Esperanto? Pensou na Liga Brasileira de Esperanto. Uma das maiores entidades esperantistas do mundo. Amplo serviço de livros, CDs, revistas, cursos por correspondência e muito mais. Telefone 0-operadora-61-3226-1298. Na internet www.esperanto.org.br. Liga Brasileira de Esperanto. Há mais de um século coordenando o movimento esperantista brasileiro. A empresa audiovisual brasileira Imago Filmoi lançou um projeto para fazer um documentário sobre a vida do criador do Esperanto. Planeja-se viajar cerca de 4 mil quilômetros por 9 países da Europa, onde Lázaro Luiz Ameroffilm passou. Para a filmagem serão utilizados modernos equipamentos. A edição final será feita em Barcelona. O diretor da companhia, Joé Brasílio, iniciou uma campanha para arrecadação dos recursos necessários à empreitada. O orçamento inicial é de 50 mil euros, pouco mais de 120 mil reais. A comunidade esperantista vem se mostrando favorável à iniciativa. Plantão Esperantista. Comunicando, Givanildo Costa. Participa conosco, quero que você participe urgentemente. Quero que você diga, quero que você não deixe de participar. Quero que você fale. Olha só, pessoal, como é que é o nome de um país asiático em Esperanto, desse texto que eu vou dizer aqui agora? Será que é opção A, Bolívia? Será que é na B, Cuba? Ou será que é na C, Tinio? Qual desses aqui é um país asiático? Valendo, hein? Um CD de criança pra você. Não deixe de escutar. Que coisa legal. Porque tá participando conosco o meu amigo Marcos Halleck, tá dizendo que a letra é C. Dizendo que é Tinio. O que mais? A Lenice de Campo Grande está dizendo que a letra é C também. A Lucília de Campo Grande está dizendo que a letra é C. A Regina Ribeiro de Engenho Novo está dizendo que a letra é C. Eliana está dizendo que a letra é C e está dizendo assim: Givanildo, meu querido, boa tarde. Tenho que parabenizá-lo pelo dia de amanhã, pois é como eu sempre digo, você é uma criança grande. Obrigado, minha jovem. Aliás, aqui vai um pensamento do escritor Paiva Neto. É, feliz aquele que guarda em si um pouquinho da criança que um dia foram. E para vários outros, aquele abraço. Obrigado, minha jovem. E não deixe de participar com a gente, está dizendo que a letra é a C. E por último, tem aqui o Gabriel de São Gonçalo, está perguntando qual o nome completo do Zamenhof. É Lázaro Luiz Zamenhof, meu jovem. Lázaro Luiz Zamenhof. E quando é que foi lançado o Esperanto? Foi no dia 14 de abril de 1887. Pois é, pois é, pois é. Porque nós teremos aqui a seguir, meu jovem técnico. Mais música. Essa música que você vai escutar é do CD Mia Passio, de Vera Jordan, pra vocês. Olha que coisa bonita, vamos ouvir. Ti oi nestos cu, de novo eu a sama que o estes iam. Ti o passas, foras em eterna fu. La vivo on movitas que eu mar ti encaire em sem fine. Tio que on vidas mi passintam secundum estes nela sama e a natura sadia ago ti ama antau em sentimento estu ni plen consia e privero multas la viv em latero ti e ain sentisse que eu a ondo del mar. Ama que o estes iam, te o passas, foras em eterna flor. Lá vivo onde vidas que eu mar te encaire em sem. Vidas mi passintam segundo nestes nelasama e em natura sadiago te ama antau em sentimento estu ni plen consia e privero multas la viv em latero. Melhor rádio. Rádio Rio de Janeiro. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. O livro Esperantista em Foco. Alô, amigos! Aqui Fabiano Henrique para mais uma audição de O Livro Esperantista em Foco. O livro que iremos focalizar no programa de hoje está na minha pauta já há um bom tempo. Precisamente desde o momento em que o encomendei à livraria da Associação Universal de Esperanto, em meados de 2008. E com que ansiedade aguardei que o livrinho atravessasse o Atlântico até chegar às minhas mãos. Agora, compartilho com vocês as impressões que tive com a leitura. O título Russo e Lodias em Russuyo, Os Russos Moram na Rússia, pode, num primeiro momento, dar a entender que se trata de uma discussão relativa somente àquela nação. Mas não é. Basta dizer que a editora é a Federação Italiana de Esperanto. O tema amplo e polêmico diz respeito a toda a comunidade esperantista, pois aborda a nomenclatura dos países na língua internacional neutra. Entrariam então em jogo paixões e pruridos nacionalistas. Para situar o ouvinte, basta dizer que ao criar o Esperanto, Lázaro Zamenhof dividiu por uma questão de lógica os nomes dos países em duas categorias. A dos mais antigos, cujos povos deram nomes aos países como Hispanuyo, Espanha, Francuyo, França, Chinuyo, China, e a dos países mais novos, cujos nomes não têm relação necessária com os povos que lhes originaram, como Brasil ou Brasil, Argentina ou Argentina e outros países africanos. Desse modo, a correlação era simples e lógica. Países europeus e asiáticos teriam seus nomes formados com os nomes de seus povos, mais o sufixo "-ui". Os demais teriam suas nomenclaturas adaptadas ao Esperanto sem qualquer sufixo. Entretanto, segundo o professor Renato Corsetti, é extremamente fácil tornar o Esperanto mais difícil do que melhorá-lo. Não tardou para aqueles que desejam ser mais realistas do que o rei introduzirem o sufixo "-io", para formar nomes de países europeus e asiáticos, fugindo flagrantemente ao fundamento do Esperanto. A partir daí, a utilização de um simples sufixo acarretou acalorados debates ao longo de décadas, chegando ao ponto de se discriminar quem fala e escreve, como Zamenhof ensinou. Essas intermináveis discussões motivaram a autora Anna Lowenstein a apelar à simplicidade e à pureza do Esperanto. O próprio título foi inspirado em um dos primeiros exercícios publicados por Zamenhof. Russo e Lodias en Russuyo, ao longo de suas 95 páginas, resgata a lógica da criação do mestre de Bialystok. A obra se baseia em argumentos bem fundamentados propostos por professores e escritores de renome, tais como Bertillo Venergreen, Jorge Camacho, Renato Corsetti, Paul Gubbins, entre outros. Falamos no programa de hoje do livro Russo e Lodias en Russuyo, de Anna Lowenstein, publicado pela Federação Italiana de Esperanto. E por hoje é só. Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana para mais uma audição de O Livro Esperantista em Foco. Desrevido! Comunicando Givanildo Costa. Pois é, você vai escutar agora a música da criança para vocês. Eu dizia para vocês que, eu não sei se eu disse que o CD a ser sorteado é da nossa Vera Jordão, não, é de criança. Se eu não disse, então reafirmo agora, e o CD, portanto, é o de criança, só de música de criança, em homenagem à música da criança. Vamos escutar então esse CD, né? Uma música desse CD, cantado pelo nosso queridíssimo Fábio Fonseca, Samba de Letra Doente. Vamos escutar um pouquinho? Em Esperanto para você. Latinocracia, instruprian du mo. Electu la matino, conqueru pepal de brumo. Tretu, tretu, homu latino, yupan randon, homu latino. Tretu, tretu, homu latino, yupan randon, homu latino. Homo latino gracia, instruo brinco irado. Metu la pato surfairo, poliro compromenado. Tretu, tretu, homo latino, yupan randon, homo latino. Tretu, tretu, homo latino, yupan randon, homo latino. Latino grazia, tiro nun via na treson. Dion mi deraitas fari, pacione donas permeson. Tretu, Romulatino e o padrão Don Romulatino. E nós estamos quase terminando, sem antes dizer para vocês que no próximo sexta-feira nós teremos na cooperativa, ali na 13 de maio 47, na subloja 208, uma palestra em português sobre o tema Novas Possibilidades de Divulgação do Esperanto com meu amigo Carlos Alberto, às 18 horas, lá na cooperativa. Vamos lá participar, é em português, você vai gostar bastante. Informar também que nós teremos no sábado, lá no Centro Espírita de Jacarepaguá, falando no Encontro Espírita Esperantista daquela casa espírita, onde iremos falar sobre o Esperanto e as leis morais. Olha, 9 horas da manhã, hein? Deixe de estar presente, porque estarei lá presente naturalmente. E está participando conosco quase ao final também o Renato Mota de Cosme Velho, dizendo que a letra é a C. O Jami Monteiro, aqui do Governador, dizendo que a letra é a C. O Henrique Daniel está dizendo que a letra é C. Do Geral, meu amigo Henrique Daniel, mandando aquele abraço de sempre. E nós estamos terminando, hein? E eu vou mexer para lá, e vou mexer para cá. Vamos ver, na verdade, quem vai ser o contemplado. Vai ser quem? O Renato da Mota, do Cosme Velho, para você. Você gastou, garoto? Porque você disse que a correta resposta é a letra C. Realmente, dos países aqui, Bolívia não podia ser. Cuba também não podia ser. Só podia ser Tinil, a China. Como é que é China em Esperanto, meu jovem? Clever? Tinio. Isso aí, meu jovem. Então, ganhou o nosso queridíssimo Renato Mota. E nós estamos indo embora, hein? No nosso CD, no nosso carro de gás do meu amigo Fabiano. Vamos lá, como é que a gente faz, meu jovem técnico? Diz a vida da Condes. Existem as mulas da Regina Bino e que voas pro Mênico Pi. Se tio estas pro minha arte automobil. Diz. Yes. Diz. Diz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.